Agradecer a Sandra 3, desça para 3 mil pés no ajustado 10012. 3.000.2793. Possível liberar restrição de velocidade e altitude em pelo? Afirmativa, 2713. Deixa sem restrições para 3 mil pés. Essa é a restrição, 2713, 3 mil. 9950 decolando no 4, controle 1, 1 9, decimal 35. 9950, boa noite. Está cruzando 1450 na Dayão. 1950, contato radar decolagem, submantém a nível de voo 340, passando 2000 pés, autorizado valida. 4959, serviço a terminado 1 minuto para Coral, chame controle Ilhéus em 120, decima 1. Chamarei Ilhéus 1201, 4959. Inclusive 001, chame Recife, em 125, decima 1. 251, 001, obrigado, mãe. 1134, chame centro Recife, 126685. 1-2-6-8-5, gol, 1134, boa noite. Beleza, MLS 3152. Então, 3152, completo, chame TR1 no 8.95. 1895, bom dia, boa noite. TV713, autorizado descida 2 mil pés, autorizado final do procedimento MLS Exit. Tabelas, reporte curso localizador. 3 mil autorizado procedimento, recorte estará no localizador 2703-1. 1868, boa noite, pronto, cópia. Torcida. 1868, autorizado Aracaju, nível de voo 230, conforme rápido plano de voo, Golfinha 77, subida Puca, Jamo, Aracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, pista 10, código 5123. E o controle 119.35. Aracaju autorizado nível 230, conforme o plano Golf 677, decola da 10. Sai da Puca, Jamo, Aracaju, esquerda da posse, 123, aciona, controle 119.35, posição 01. Correto, chama para posicionamento, no 868. Ok, senhora, obrigado. Azul 4107, boa noite, a sua identificação desse nível de voo 050 na proa de Duna. 7, no 3, completo final do procedimento, chame torre 1, no 8, decimal 95. 1895, boa noite, Alex. Torre Salvador, boa noite, 27, 13, azul, estabilizado, ILS. Azul 27, 13, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardando pista livre, continuando, 27, 13. Salão 2, 4, liderança direita, salão 2, 1, 1. 2, 1, 1, pois sim, uma boa noite. 1, 2, 7, 1, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Eu não 5-2, não escutou de solo? Solo Salvador, é o T3-1-5-2, boa noite, livrou. Boa noite, 3-1-5-2, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 3-1-5-2. Azul 4107, deixa sem resistência a 2 mil pés, ajustado no 012, autorizado final do procedimento ILS com fixa 10, reporte curso do localizador. Aguarde. Guardo. 2713, solo ao 27, direita, solo Salvador 1211. Direita 211, azul 271. Boa noite, 2713, azul, livramento da sua escuta. Azul 2713, boa noite. Táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. No parte 3, atende aos sinalizadores. Posição prevista é a 4 Romeu. Alfa Kilo, parte 3, parte 3, previsto a 4 Romeu, mas espera atender 2713. 228, canal 2, pronto pro estacionamento. Passarinho, autorizado, chama pro táxi. Chama pro táxi, 228. Qual o Jango estimado, Gol 868? 868, precisão de mais um minutinho, só tá aguardando a entrada do TAM no portão 02. Um minuto, gente, aguardando sua autorização. Então, 3152, por gentileza, agilize a entrada no portão para a gente possibilitar a liberação do pushback do voo portão 01. Sim, Angel, 3152. Afirmo. Obrigado. Está pronto para o táxi, 60, 5 horas e 18, Salvador. 2228, táxi autorizado até através do portão 05, reposto através 05 para seguir o táxi. Referente para a 10-05, 2228. Bom 9961, não aguarde um minuto com a Guarulhos. 961, pronto para cópia. Pronto, senhores. Autorizado, corrigindo Guarulhos, nível de voo 380, conforme rota do plano de voo. Subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder é o 5132 e o controle em 119.35. Autorizado 380, da El, Leda, Motiva, rota do plano, curva à direita após a decolagem. 11935, controle. 11935. 9961, cotejamento correto, está ciente do nota de desemborrachamento da pista 1028 a partir da 02 Ulu? Tem mais isso, senhor. Mais 10 minutos para a para o posicionamento. Tá ok, estou ciente, chamo para posicionamento. Falo para o táxi, boa noite, 68, PAB169, eu estou na linha 2:06, alterna Mateo. No 868, ciente, 169 a bordo. Táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste de altímetro 10-12, no 868. Táxi à direita via Pátio Índia, torre 1995, 1012, ajustado, boa noite, 168, boa noite. Boa noite. Passaredo 2228, siga o banho da gota ao ponto de espera, lá chame torre 1895, ajuste de altímetro 10-12. Boa, 1-0-2, obrigado, boa. O Xalé 6258, boa noite, sem identificação, desça nível para 2.000 pés, ajustado 10012. O Ina Trilha de Duna, está autorizado o final do procedimento, ele acha que foi pista 10, após o custo localizador. 2.000 pés, 10012, autorizado Duna, reporte estabilizado 6258. Autorizado Serra Bravo, Serra Gulf, nível de voo 370, conforme rota do plano. Subida Pulca, Jamos e Par, com curva à esquerda, código 5133 e o controle 119.35. Olá, boa noite, no ponto de parada 10, visual com tráfego na final. Sim, você pode esperar. Bono 098, cotejamento correto, já está ciente também do notando de desemborrachamento da pista 1028 a partir da 0200 Zulu. Quem chama para posicionamento? Bono 868, após o tráfego na curtíssima final, ali mantém pista 10. Zero. Certo, após o tráfego na final, ali mantém o 868. Bruno 07, solo 37, de bem à direita, solo no 211. Salvador, boa noite, azul, 4107. Azul 4107, boa noite, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3, no parte 3, atende aos sinalizadores, produção prevista, 4 Lima. Alfa Kilo, parte 3, Azul 4107. 0080 graus, 109. Tá com a colagem autorizada aqui, soma 0, boa noite, meia hora. Passarinho do 2228 na escuta, era torre, soma 2. Boa noite, passarinho 2228 após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém pistão no 0. É só pra confirmação, depois do 0200 vai ser dado as autorizações para decolagem. Da pista 1028, nós temos a 1735. Se o senhor tiver condições de decolagem da 1735. Boa noite, Gol 1170. Gol 1170, muito boa noite. Pronto para a cópia? Pronto. Autorizado Campina Grande, nível de voo 370, conforme rota do plano de voo. A subida será Puca, Jamos e Par, primeira curva à esquerda. Código 5130 e o controle 119.35. Aprovado Campina Grande, rota do plano de voo, nível 370, Puca, Jamos e Par. Curva à esquerda, após a decolagem. Controle 1935, transponder 5130, Gol 1170. Correto, Gol 1170, só apenas lembrando, temos o notão de desemborrachamento da pista 1028, que entrará em vigor a partir da 0200 Zulu. Chame para puxa selamento. 7168, decola ao 39, chame controle 1935, temos o... Olá, olá, 35, boa noite. Salvador, boa noite. 68 decolou 1600 pés. Boa noite, 68, contato para a decolagem. Suba e mantenha nível de voo 230 após 2000, voo em Jamo. Ah, vai manter a pesca da Fadeira, boa noite, 68, bem? Eu sei que tem o Gol 1868. Fadeira da 230. C2228, decola 42, controle 1935. 1935, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite. Passaria 2228, decolou a árvore elétrica. Passaria 2228, boa noite, contato para a decolagem, sobre as instruções para nível de voo 180, passando 2000 pés, voa direto nessa. Então, restrições, árvore elétrica. Passando 2000 agora, o Elefa, 2018, obrigado. Oi, boa noite, 68, pode coordenar para o Diário Aracaju? Aguardo. Bahia 908, essa identificação desse nível de voo 050 metros de Duna. 050 para de Duna, 0908. Autorizado, voa na prioridade Aracaju. Direto Aracaju, boa noite, 68, obrigado. Obrigado, senhor, para o táxi. Vai passar. Nossa, temos 72. Gente, o 6258. Do 2228, o tráfego na sua posição agora de 12 horas, 11 para 12 horas, afastado 1 no 3 milhas com rumo noroeste, passando 4 mil pés em descida, tipo do mês, não é só a boia 720. Gente, tem o mesmo no visual, passaria 2228. Boa noite, 68, Recife, ano 12, 685. Boa noite, 5, boa, boa noite, 68. O 908 disse sem restrições para 2003, ajustado 1-011, livre de LF, que se estabelece a posta no localizador. 098 é o número 2 no setor, é aguache. você aguardando apenas o início do táxi 09 da companhia direita no portão 4. Gol no 9961 na escuta do solo. Se você interessar, iniciando, se possível, pode autorizar o colega lá também fazer simultâneo. É porque fica um pouco difícil aí nessa posição, mas o senhor teria condições de fazer simultâneo com segurança? A aeronave, o senhor teria que ingressar no pátio 3, no caso. Sem problema, a gente pede para o mecânico colocar no pátio 3 para sair no simultâneo. Ok, ciente. O voo 1098 copiou a instrução da aeronave da companhia? Matias 1098 e 9961, chame para o táxi. Vai, vai. Torre Salvador, cordial. Boa noite, Oceanero 6258. Chanel 6258, muito boa noite. Pouso autorizado, pista 10, vento 080 graus, 99. Autorizado, pouso na 10, Chanel 02. Salvador, eu vou no 70. Prossiga. Posição 7, pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi, no 70. Táxi, 70. Para o táxi com 86 a bordo, 2 horas 42 minutos, alterna Fortaleza. Táxi à direita, via Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1091, 1098. À direita, torre 1895 com 1091, agora no ajuste 1098, por bordo. Obrigado, colega aí da companhia. Ok, bom voo, tudo bom? Valeu. Próximo táxi com 1091, 177 a bordo, alterna 1595. Táxi via Pátio Principal Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste 1011, gol 9961. Pátio Índia, ponto de espera, 2111, 258. Torre Salvador, gol 1098, ponto de espera, 1010. né, 6258, táxi de Alfa, chamei essa Juliette. Alfa, recorda 6257. Decolagem 5190, vento 080 graus, 12 nós. Autorizado alinhar e decolar a pista 90, voo 1098. PLD, por gentileza. 97. Táxi via Patinha, de ponto de espera, torre 1895, ajuste de altímetro 1011, gol 1170. Jesus, meu pé, já ajustado 9011. Visual com tráfego da Gol taxiando até o ponto de espera. 6258, visual com tráfego da Gol taxiando até o ponto de espera. Afirmativo, 6258. Tem passagem ao tráfego após Juliette, portão 5. Tem passagem alguma após o portão 5, 6258. Ao 55, controle 119-135, seu novo 1935, quero gravar. Chame Recife, 1-2-6-0. Recife, 1-2-6-0, obrigado, boa. 1-0-9-8, contato radar da colagem, se me mantém a nível de voo 370. Passando 2.000 pés agora, voo direto Jamo. Estou vindo para o 370, a proa de Jamo, voo 1-0-9-8. Localizador visual com a pista azul 6908. Azul 6908, completo, chame torre 1, 98, decimal 95. 1895. 1170, manter o ponto, espera. Ok. Torre, o azul 6908. Azul 6908, boa noite, continua a aproximação, aguardando pista livre. Informa ajuste 1-0-1-1 e o vento 080 graus 11-9, pouso autorizado pista 1-0. Autorizado pouso 6908. Voo 9961, decola 57, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa noite, gol 9961. Controle Salvador, boa noite, gol 9961, 1500, Israel Leder. Gol 9961, boa noite, contato radar da colagem, sub mantenha nível de voo 380. Via saída da EL, passando 2000 pés, veio direto Leder. 380 da EL, 2000 direto Leder, gol 9961, obrigado. Azul 4062, autorizado final do procedimento ILS XY, pista 10, aposta o localizador. na curta final, após o pouso desse, nós podemos alinhar e manter posição? Termo voo no 170. Não compreendi, voo no 170. Voo no 170, após a passagem do tráfego, autorizou alinhar e manter fico no verde. Após o pouso da aeronave na curta final, ali mantém 1-0, voo no 170. Ação Gol 9961, né? Agora 9961. O 9961 autorizado voa Motiva. Direto Motiva, 9961, obrigado. Avenida 908, fala 59, libera direita, controle de som 2-1-1-5. Corrigindo, no que de frequência, alfa quilo, parte 3. Libera a direita, Alfa Kilo, pátio 3, obrigado. O nome 70, decolagem autorizada pico no 0, vento 0,80 graus, né, 2 anos. E decolagem no 0, irmão, 70. Boa, 9998, chame recepção na decimal 85. Marão 2685, muito graduagem. Decolado 0201, controle de Salvador 1935. 1935, vamos ter zero, boa. Salvador, boa noite, João, 1170, passa 1400 na Pucajama. O 1170, contato radar na decolagem, submantenha nível de voo 370 via saída da Puca, passando 2000 pés, autorizado voa Jama. 370, Puca Jama, após 3000, voo direto Jama, 1170. Roda 32, ajuste, com azul 4062. Azul 4062, ajuste 9091. Obrigado. 9961, chame Recife, 125, décima 1. Recife, 251. Uma boa noite, gol 9961. Realizador Azul 4062. Azul 4062, complete, chame torre 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, chame torre 1. Em Salvador, é o Azul 4062, visual na sua escuta. Azul 4062, pulso de Jopica no 0, vento 070 graus, 109, que é legal no 09. for no 0 no 1, ele pouso fica no 0, mas fica no 2 a 0.